Apêndice 2. 20 perguntas para o seu cônjuge. Seja em um encontro ou durante uma conversa particular, tente utilizar as perguntas abaixo para aprender mais sobre o coração do seu cônjuge. Deixe que os tópicos levantem perguntas adicionais que você queira explorar, mas mantenha o foco e humor positivos. Ouça mais que fale. Perguntas pessoais. Quais são os maiores sonhos e esperanças do seu cônjuge? O que você mais gosta em sua vida agora? O que você menos gosta em sua vida agora? Como seria o emprego dos seus sonhos? Quais são as coisas que você sempre quis fazer, mas ainda não teve oportunidade? Quais as três coisas que você deseja fazer antes de terminar o ano? Com quem você se sente mais seguro de estar? Por quê? Se você pudesse almoçar com qualquer pessoa desse mundo, quem seria essa pessoa e por quê? Quando foi a última vez que você se sentiu muito alegre? Se você tivesse que dar $1 milhão para alguém, a quem você daria? Conjugal. Quais são as três coisas que eu faço que você mais gosta? Quais são as três coisas que eu faço que deixa você enlouquecida? Que coisa que eu faço no passado que fez você se sentir amada? O que eu fiz que fez você se sentir desvalorizada? Diga três coisas em que eu possa melhorar. Das coisas abaixo, qual faria você se sentir mais amada? Receber massagens e carícias no seu corpo por uma hora? Sentarmos e conversarmos por uma hora sobre o seu assunto favorito? Ter ajuda com a casa durante uma tarde? Receber um presente bem legal? Ouvir palavras encorajadoras que expressam o quanto você é apreciada? Quais as coisas que aconteceram no passado que você gostaria que fossem apagadas como se nunca tivessem acontecido? Qual é a outra grande decisão que Deus quer que tomemos como um casal? Como você gostaria que fosse a sua vida daqui a 5 anos? Que palavras você gostaria de ouvir de mim com mais frequência? Ofereça encorajamento e um ouvido para ouvir. Recuse permitir que isso se torne um argumento ou uma oportunidade para você criticar. Deixe que este seja um tempo para seu cônjuge se expressar.